Vai chegando ouro fino, fazendo a terra tremer. Vai chegando ouro fino, fazendo a terra tremer. Lá, vai, vai, vai, vai, vai.